Calinette Nettoyage. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Só por amor. E eu Olá, ora, muito bom dia. Ora, então são 9 horas e 11 minutos e vocês estão à escuta da Rádio Arcancel 96.2 e estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. Então, quando chega o fim de semana à porta, estamos bem contentes, não é? Ora, então espero que vocês estejam todos bem desse lado, que tivesse passado uma ótima semana. E hoje somos o 27 de janeiro de 2023. E então vamos continuar com as nossas músicas e estarei cá na vossa presença das 9 até ao meio-dia. E então entramos então com a música Eu Te Amo e vamos continuar com Agatha, amiga Nossa Senhora. Nossa Senhora. proibimos de escutar a Ágata, amiga Nossa Senhora, quem nos ajuda. Isso é verdade, é Nossa Senhora que nos ajuda. Então aí vamos continuar com as nossas belas músicas e vai ser então um conjunto de Maria Albertina. Então, boa escuta, uma ótima manhã e até já. Seja do Algarve ou do Minho, seja no lugar que for, todos têm o seu cantinho, todos têm o mesmo amor. Dos Açores ou da Madeira, a bairro largo que não é, todos da mesma maneira, amam Portugal com fé. Isso é verdade, onde tiver um português, está Portugal. A gente tem cá muitos, em Orleão somos bastantes portugueses. Então continuamos com a nossa Ágata e vamos ouvir então o título, a Ágata de hoje em diante. Então de hoje em diante, e amanhã já será outro dia, não é? Então, boa escuta e uma ótima manhã. Então, e quanto ao nosso tempo, estamos com 1 grau hoje de manhã, está melhor, não está tanto frio como esteve esta semana, e durante o dia teremos 4 graus e começa a melhorar o tempo já. Então, uma ótima manhã de sexta-feira, dia 27 de janeiro de 2023, que isto estamos a 4 dias do fim do mês de janeiro, que isto passa a voar. Hoje em diante, nossas langas devem ser águas passadas. Vamos...

Por isso lembro o tempo bueno de piar,

Se uma gaivota viesse trazer um céu de Lisboa no desenho que fizesse, nesse céu onde o olhar ora, estamos então à escuta da Amália, hoje a Gaivota, e esta canção é dedicada ao Cerveza, Cerveza que gosta bem de ouvir esta linda canção, a Gaivota. Minutos e estamos à escuta em tom da emissão com o fim de semana à porta, e estamos então à escuta de Tony Carreira, A Saudade de Ti. E do que fiz um dia por nós dois, também sei que sou silêncio em tua voz, e só Deus sabe como eu estou. Quem se esqueceu de mim? sem esquecer quem se esqueceu de mim. Ora, 10 horas e 1 minuto e vimos de passar a nossa primeira hora de jarra, isto, o tempo passa a voar. Então, e vamos continuar com uma bela música que tem por título Banda e Eco Latina, de Tarde Demais. Então, boa escuta, uma ótima manhã, tudo de bom é o que eu desejo e muita coragem para quem trabalha cá fora. Então, vamos à escuta desta linda música. Chorar, soube sofrer. O coração magoado no peito apaixonado, cansou de sofrer. Consegui voltar a viver. E hoje sou feliz.

10 horas e 21 minutos e estamos à escuta de quem? Da Augusto Canário. E daqui a pouco vamos começar com as nossas dedicatórias, mas até lá, fiquem bem e boa escuta na Rádio Arcancial 96.2. E se você quiser, então, pedir uma música ou para um amigo, ou dar um bom dia à rádio, ou para uma cupina, seja para quem for, você telefone, só tem a fazer o 02-38-43-48-00, que a gente está cá para lhe dar esse prazer de passar a música que gostará de ouvir. uma voltinha, duas voltas, queda dada. Era a mulher que todos queriam repassar. Era morena, seus olhos na cor do céu, uma cara bonita e tudo que Deus lhe deu. Era vaidosa, seu sorriso era um pecado, seu corpo era a ilha da tentação. É bem melhor uma solteira ou separada, porque uma divorciada só nos traz a confusão. Ela é gostosa e todos criam o que ela tem. Ela é manhosa, mas não dá nada a ninguém. Já foi casada com o que era marinheiro, acabou divorciada, hoje é só e sem dinheiro. Mulher assim não adianta conquistar, a toda hora está o outro a enfrentar. Agora é moda esquecer quem está em casa, porque uma divorciada sempre dá para namorar. Ela é gostosa e todos queriam o que ela tem. Ela é manhosa, mas não dá nada a ninguém. Já foi casada com o que era marinheiro, acabou divorciada, hoje é só e sem dinheiro. Mulher assim não adianta conquistar, a toda hora está o outro a enfrentar. Agora é moda esquecer quem está em casa, porque uma... 10 horas e 28 minutos e vimos de escutar então o Dia Paisão, a mulher divorciada. E vamos continuar com as nossas dedicatórias, porque já tenho aqui para mal e já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. E vou começar a passar, porque senão vai apertar um bocadinho esta manhã. Ora, e então começo já com uma primeira dedicatória, que é da parte de Manuela de Araújo, para o seu xarim, para todas as pessoas que a conhecem, e não esquecendo o Rosi, e também o animador e todo o auditório da rádio, e também para todas as pessoas que a conhecem. E vamos já passar, então, o Tony Carreira, Reste, que é a sua canção preferida. E é assim que a gente faz, que quando vocês telefonam para aqui, pedem a música que preferem ouvir e então a gente procura e a passará. Ora, e vamos já escutar então o nosso Tony Carreira com a canção Reste. Je te prie de rester, de ne pas t'en aller sans moi. Car ta place est ici et ma vie est finie sans toi. Si je t'ai dit des mots qui t'ont blessé de trop, pardonne-moi. Je ne vais plus m'emporter. Je te jure de changer, crois-moi. Un jour, tu sais bien qu'on oublie pas comme ça sans regret tellement d'amour. Et tu voudras refaire ce chemin à l'envers un jour vers moi. Je suis prêt à changer. Si j'ai pu te blesser parfois. Alors reste pour moi. 10:33 e então vimos de escutar o Tony Carreira Reste, que foi pedido da parte de Manuela de Araújo. E vamos então continuar com as nossas dedicatórias, e desta vez eu tenho aqui uma canção e uma dedicatória pedida de Arthur de Châteauneuf-sur-Loire para toda a sua família, para todos os colegas de trabalho, e também não esquecendo o Cessaruga. Então vamos passar a canção que ele pediu, o Kim Barreiros, A Cabritinha. Então, boa escuta e um ótimo dia. Ora, então vimos de ouvir o Kim Barreiros, o Irmamã na Cabritinha, que foi pedido de Arthur de Châteauneuf-sur-Loire. E vamos continuar então com a nossa dedicatória, desta vez, eu penso que ele vai reconhecer, é a Nuno para Jerome Campos, que esteve ontem de parabéns. Então a Nuno pede para o Jerome, que teve ontem de parabéns, e ela pediu para passarem então a canção de Frédéric François, A Tous que on aime. Então vamos escutar esta linda canção. attend un ami ou un frère. À ceux qu'on perd de vue parce que la vie les a changés de rue. Le temps est un voleur, un des amours, un sablier. Comme une prière. Et ton regard de femme qui m'attendrit parce que tu es ma femme. La vie n'est qu'un éclair, une illusion qui s'évanouit dans l'air. L'amour, celui qu'on donne, est une clé qui fait vivre. Isso é verdade, e foi já tema Tusconeme, mas quando eles estão vivos, não é? Quando morrer, olha, então, paciência, a gente não pode fazer nada nisso, não é? Ora, e vamos continuar então com mais a nossa dedicatória, e desta vez é da parte de Sr. Faria, ou Sr. Faria, que me pediu uma canção do Kim Barreiros, e então eu não consigo encontrar essa que ele pedia, e vou-lhe passar outra, do Kim Barreiros, que tem por título, então... Coçar os tomates, olha, vamos coçar os tomates, mas eles agora estão muito murchos no jardim porque a neve veio e deu cabo deles. Então vamos escutar esta linda canção. Coçar os tomates. Vivo ao fundo de desemprego.

Arribimos de ouvir o Tony Carreira, o namoro à moda antiga, que foi pedido da parte de Gilmar Soares. E vamos continuar então, e vai ser então da parte da Cera Esperança, para toda a sua família, e para seu, o Ser Agostinho Monteiro, para toda a família também, e o Ser Armando, e não esquecendo todos os doentinhos do mundo, e também todo o auditório da rádio, e também para o animador. Então, de minha parte, o meu muito obrigado, e que tenha um ótimo dia, e tudo de bom, e muita saúde. E vamos passar aqui uma canção que ela adora de ouvir, que é do Graciano Sagra, Amor Sagrado, de Graciano Sagra. Então, boa escuta e uma ótima manhã. De tudo eu te agradeço. Lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro da noite e de dia, para dizer que te agradeço. Estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado. Proibimos de ouvir o Graciano Sagra, o amor sagrado da nossa mãe, que foi pedido da parte da Cera Esperança. E continuamos então com mais uma dedicatória, ao bom de passarmos a PUB, e vai ser da parte de António Lourenço, para todos os colegas de trabalho, e para toda a sua família, para todos os seus amigos, e não esquecendo Eduardo Teixeira, e também não esquecendo o animador. Então, para ele, um ótimo dia, tudo bom e muita coragem. Então, vamos ouvir o Roizinho de Penacova, aqui à Truque. Então vimos de ouvir o Roizinho de Penacova aqui à Truque, que foi pedido a António Lourenço. Então são 11 horas e 1 minuto e vamos passar uma página do PUB e a seguir viraremos com as nossas belas músicas que têm por título Fim de Semana à Porta e depois a Última Hora. Então vamos à página do PUB.

Escolher o BCP é ter um conselheiro bilingue que o acompanha nos seus projetos em França ou em Portugal. Beneficiar de uma equipa de especialistas em gestão de património. Poder efetuar transferências para Portugal através do seu smartphone e muito mais. Visite-nos já em bankbcp.fr e agende um contacto com um conselheiro BCP para mais informações. La vie belle sur Arc-en-Ciel Orléans. Ora, 11 horas e 7 minutos e como a vida é bela na Rádio Arc-en-Ciel, vamos continuar então com a nossa última hora. Já estamos a menos de uma hora com a emissão O Fim de Semana à Porta. Ora, e então vamos continuar com os nossos Toca e Dança. Toca e Dança, que é o grupo que estará cá no dia 11 de fevereiro, na Sala de Mutição em São João de Belão, que é o baile que a rádio organiza. E então vamos ouvir estes lindos a tocarem o Toca e Dança. A Rebimba, o Malho. E vai tudo de bom, vai. Ora, então vimos de ouvir os Toque Dança. E tenho aqui mais uma dedicatória, que é da parte de Eduardo Teixeira, para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todos que o conhecem, e não esquecendo o António Lourenço e também o animador. Então, da minha parte, um muito obrigado e um ótimo dia de trabalho e muita coragem. E vamos ouvir então esta bonita canção do Ruizinho de Panacova, do Tempo de Minha Mãe. Comme ça la musique sur Arc-en-Ciel. Horas 16 minutos e estamos à escuta então de Roberto Leal, a Revita, a Revita. E também quero enviar um muito bom dia ao meu amigo Florão, o Florão amigo que nos grava todas as emissões, que ele mandou uma mensagem a dizer muito bom dia. Bom dia para ti também, tudo bom e muita saúde. Agora revienta. Ay, que solo si tú quieres ser bonita. Ay, revienta, revienta, revienta. Ay, que solo si tú quieres ser bonita. Ay, revienta, revienta, revienta. A noite eu vou trabalhar, na saída faço sempre fita. Mas quando me vês chegar, arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Que só você não quer ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. A mulher que tem pelos na venta será sempre uma esquisita. É andar, dança barulhenta. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Ai, que só você não quer ser bonita. Arrebenta, arrebenta, arrebenta. Não posso como ciel, c'est du soleil. Soleil. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Plein les oreilles. Acabamos de ouvir então Amarante, Olá, Olá, Transmontana, e continuamos então com Roberto Carlos, Nossa Senhora. Onze horas e 27 minutos e vocês estão à escuta do fim de semana à porta, apresentado por Lourenço. Então espero que estejam a passar uma ótima manhã na nossa companhia e na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Cubra-me com seu manto de amor, guarda-me na paz desse olhar, cura-me as feridas e a dor, me faz suportar. Que as pedras do meu caminho meus pés suportem pisar, mesmo ferido de espinhos, me ajude a passar. Se ficaram mágoas em mim, mãe, tira do meu coração

deste fado. Verdades que a vida tem, pois o amor é coado com a voz de minha mãe, pois o amor é coado com a voz de minha mãe. Meu querido filho adorado, segue o caminho do bem. Não esqueça. tempo passa, tudo passa, mas no peito o amor permanece. E qualquer minuto longe é demais, a saudade atormenta. Mas qualquer minuto perto é bom demais, o amor só aumenta. Vivo por ela. Ninguém duvida, porque ela é tudo na minha vida. Eu nunca imaginei que houvesse no mundo um amor desse jeito, do tipo que quando se tem não se sabe se cabe no peito. Mas eu posso dizer que sei o que é ter um amor verdade. E um amor assim eu sei que é pra sempre, é pra eternidade. Vivo por ela. Ninguém duvida. Minha vida. Quem ama não esquece. Quem ama, o amor é assim. Eu tenho esquecido de mim, mas dela eu maior e mais forte que existe. Na minha vida. Ora, pois é, meus amigos, 11 horas e 59 minutos e estamos apenas de um minuto do meio-dia. E então é com esta bela canção que me despeço e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã nesta manhã de sexta-feira, dia 27 de janeiro, e que tivessem uma boa escuta da rádio e que fiquem, ou que estivessem contentes com as músicas que eu passei. Ora, então, vou-me despedir de vocês. Vocês vão ficar com a RTP Internacional para ouvir algumas informações lá de baixo. E marcaremos encontro, então, para terça-feira, com mais uma emissão, As Manhãs Românticas. Até lá, cuidam-se bem de vocês. Façam muito cuidado. Vai, o tempo está frio. E bom apetite a todos. E até terça-feira, se Deus quiser. Então, fiquem com a RTP Internacional. E um ótimo dia e um ótimo fim de semana.